sabe de mim que não tenho pedigree. Vivo esperando uma luz, um blues, um sim. Se não me vem, não tem de quê. Arrumo um jeito pra esquecer. Espatifei, levei um tombo e rachei meu pincenê. Eu vi estrelas e foi bom. Nasceu a dor e o céu luziu. Cantei assim. Atrás de mim, um par de córneos e uma capa carmesim. Como é bonito ser assim. Beijei o diabo e disse assim. Eu disse assim. pobre de mim, que não tenho pedigree.